Senhor, a tua voz todos os povos em teu amor, ricos e pobres, humildes também em sabedoria, fala o meu coração, inclinando meus ouvidos a ti eu vou escutar. Decifrarei em parábolas, teus mistérios vou amar. Não temerei, mesmo em dias maus, pois tu és meu refúgio, meu Deus, meu Pai. Redime a minha alma da sepultura, teu amor me abraça. Vou dançar. Os sábios e loucos igualmente vão, deixando riquezas em vão, vão se encontrar. Mas eu confio em ti, Senhor, pois a minha vida em ti é redenção. Inclinando meus ouvidos a ti eu vou escutar. Decifrarei em parábolas, teus mistérios vou amar. Não temerei, mesmo em dias maus, pois tu és meu refúgio, meu Deus, meu Pai. Redime a minha alma da sepultura, teu amor me abraça, em tua luz vou dançar. Quando a glória se erguer e o homem se enaltecer, lembrei que nada leva quando a vida se acabar. Tua luz é meu caminho, tua paz é meu abrigo. Em ti encontro vida e nunca vou temer. Não temerei, mesmo em dias maus, pois tu és meu refúgio, meu Deus, meu Pai. Redime a minha alma da sepultura, teu amor me abraça, em tua luz vou dançar. Redenção da minha alma, em ti vou descansar, teu amor é eterno, meu coração a ti vai cantar. Em cada momento, em cada dor, tu és minha esperança, meu eterno redentor.